Aqui no Brasil tem mar, tem rio. Aqui no Brasil tem mar, tem rio. Mas é melhor não marcar bobeira, mas é melhor fechar a torneira. O deserto do Saara já teve planta, já teve água, mas secou. Agora é um mar de areia. Agora é um mar de areia. Quem quiser morar num deserto que fique em pé. A gente não quer. A gente não quer.